Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas devocionais. Hoje, no livro de Números, no capítulo 6. Depois eu recomendo a você que leia no Santidade Bíblica a palavra devocional enviada pelo nosso irmão em Cristo, meu primo, amado e missionário também. Como eu tenho dito a vocês, todos nós somos sacerdotes e todos somos missionários, cada um em um ministério específico, segundo o dom que Deus nos deu. Leia, porque o texto vai falar sobre Deus como nosso refúgio, bem presente, refúgio, fortaleza. Ele é o nosso, como diz um cântico, é o nosso refúgio e libertação. Meu refúgio e libertação é Jesus. Leia esse texto. Eu até tentei anexar agora, mas eu acho que nós estamos muito. Vamos ter que fazer uma limpa aqui. Estamos muito sobrecarregados de textos e mensagens e estamos com dificuldade de colar. Até liguei para ele agora. Ele me deu uma orientação para sair e começar de novo. Eu saí, mas mesmo assim não consegui fazer anexar a essa mensagem, mas eu recomendo que depois você leia, porque nós vamos colocar. Muito bem. Meus irmãos, vocês ouviram Hebreus com a pastora Margarete e ouviram Hebreus a parte A do capítulo que ela ministrou. Mas ela ainda ministrará essa semana, com a graça de Deus, a parte B. Estará tudo junto no blog também. Parte A e parte B. A missionária Vivian certamente vai organizar direitinho para você poder degustar daquela palavra em Hebreus. Hoje eu quero falar sobre número 6. Lembrem que o livro se chama No Deserto e esse capítulo em especial é lindo porque fala sobre dedicação, sobre consagração a Deus. Então, nós vamos fazer a leitura e compartilhar. Ainda introdutoriamente, para apresentar a ideia, a proposta. Isso também se chama proposição. Aí quando os jovens estão estudando para o Enem, para vestibular, eles aprendem isso, né? Tem que saber o tema da redação, mas sobretudo, não esqueçam, se vocês estão ouvindo, são jovens e vão prestar vestibular, você tem que buscar compreender qual é a proposição do tema, né? Qual é a proposição que você vai desenvolver na sua redação? Senão, você pode se perder no meio do texto, ainda que sejam 30 linhas. Você tem que ter uma ideia principal, e essa ideia principal é que guia a tua argumentação. Muito bem. Irmãos, falando sobre consagração e sobre essa lei do Nazireato, lei do voto de Nazireu, sobre o voto de Nazireu, é importante fazer uma conexão, desde já, uma conexão propositiva dessa consagração com as três palavras que podem resumir a vida cristã. Eu utilizei essas três palavras em todo o ministério que desenvolvi durante 35 anos. É importante que isso esteja à vista da igreja, é importante que você tenha no seu coração, porque senão, é o que eu disse da redação, você pode se perder. Então, há três palavras que foram desenvolvidas pelos pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, segundo século, terceiro século, e depois, com o passar dos séculos, pelos monges, aqueles que se dedicaram de modo específico nos mosteiros, nos monastérios, e o nome disso é vida religiosa, tá bem? Ao longo da história da igreja. Guarde bem, vida religiosa. E a gente sempre pensa em Idade Média, sempre não, mas muitas vezes pensamos como um tempo sem pessoas consagradas, mas isso está totalmente errado. De fato, houve, como em qualquer outro momento da história, muitos erros foram cometidos nesse período de 1000 anos, mas uma das grandes relíquias, um dos grandes legados desse período medieval foi a vida religiosa de monges e monjas, de freis e freiras. Então, as três palavras que delinearam a vida deles, também há três votos, né, que eles fizeram, mas hoje eu não vou falar do voto deles, porque eu vou falar do voto de Nazireu. Mas a ideia teológica que fundamentou a vida religiosa desses monges, desses solitários que começaram no deserto e depois se organizaram em mosteiros, é a consagração, em primeiro lugar, consagração com o sagrado, com Deus. Em segundo lugar, a comunhão com a união, essa comunhão com Deus, consigo, com o próximo e com a sociedade. Então, consagração, primeiro. Segundo, comunhão em todas as suas vertentes, de consagração e de comunhão, as suas implicações na consagração e na comunhão, e também a terceira palavra, a missão. Então, o que caracterizava a vida no monastério, a vida de um monge, era a consagração a Deus, a comunhão e a missão. E se você leu um pouco de história da igreja, você pode confirmar que, sem dúvida nenhuma, nós temos grandes erros que aconteceram, mas também você vai confirmar que Deus levantou homens e mulheres segundo o padrão da santidade, segundo o coração dele. Porque erros, irmãos, nós vemos também na Idade Moderna. Erros nós vemos lá no período de Jesus, no primeiro século também. Erros nós vemos no povo de Israel ao longo de toda a sua história. Então, ninguém fugiu a erros e pecados a não ser Jesus. Foi o único que fugiu a dessa cilada do pecado, que nunca pecou, e por isso nós nos consagramos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tá bom, agora já falei para você que nós podemos organizar a vida cristã do ponto de vista teológico, olhando para esses monges, e esse legado passa para a Idade Moderna, passa para a Igreja da Santidade, os movimentos de santidade, chega na Igreja Pentecostal, na Rua Azusa, e vai para outros lugares, essa ideia fica presente.

e ficarem carecas, né? E cumprirem parte desse ritual. Dificilmente se cumpre todo o ritual, porque aqui tem os animais, né? Mas você pode já ter visto, eu já vi, pode acontecer que um grupo, um pequeno grupo, às vezes uma igreja, durante um determinado momento, estimule as pessoas a fazer esse ritual. Mas acredito, sem dúvida nenhuma, que o mais importante aqui não é o ritual. O ritual é aquilo que Deus mandou fazer, é assim que se faz o voto de Nazireu, portanto, tem importância gigantesca, total, porque vem de Deus. Então, maravilhoso. Contudo, esse cerimonial todo é um embrulho, é um agasalho, é uma cobertura para aquilo que é mais importante aqui. Deus está falando com Moisés para que aqueles israelitas que desejassem, homem ou mulher, desejassem se santificar, fizessem um voto especial para a sua santificação. E por isso todo o detalhamento, e o detalhamento também tem a ver com a caminhada lá no deserto, né? Porque você não vai encontrar esses animais e nem pode hoje fazer sacrifício de animais, já não é permitido há muito tempo. Então, o que que de fato sobressai? Tudo é importante? Tudo. Deus falou? Falou. O capítulo inteiro é importante? Sim. Por quê? É palavra de Deus. Nós retiramos alguma coisa? Não, nada. Nós acrescentamos alguma? Não, nada. É palavra do Senhor. Mas o que sobressai aqui? O que sobressai aqui está na minha proposição. É a busca da consagração, é a busca da santificação. Meus irmãos, minhas irmãs, nunca na história da igreja, em todo esses 2.000 anos, nem na história de Israel, desde que foi revelado, por exemplo, para Daniel acerca do fim dos tempos, houve uma necessidade tão grande de que os cristãos, hoje eu compartilhava com uma irmã querida, lá de São José dos Campos, minha saudação ao casal, Freitas, Marileia, Deus abençoe, família como um todo. Compartilhava sobre essa necessidade que nós estamos tendo num mundo em que já praticamente, não totalmente, mas praticamente nós somos observados, controlados e os programas avançam na tecnologia da informação e com isso nós em qualquer lugar as pessoas podem localizar você, sabem onde você está morando, sabem o CEP de onde você está morando, sabem a cidade, sabem uma série de coisas sobre nós. Então, isso certamente significa a multiplicação do conhecimento. O conhecimento que era multiplicado tempos atrás, de século em século, isso há muito tempo atrás, depois passou a ser realizado de 50 em 50 anos, depois passou a ser de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, 10 em 10 anos. Agora, queridos, a cada 6 meses, chega ao mercado uma nova tecnologia. Por certo, a velocidade da multiplicação do conhecimento ainda aumentará e em todas as esferas. Portanto, é necessário que nós estejamos preparados para a volta de Jesus. E antes da volta de Jesus, nós teremos a multiplicação do mal, tá bem? Para facilitar, a multiplicação da maldade, a multiplicação do que a Bíblia chama de iniquidade. E como o mal vai se multiplicar, a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai esfriar, é necessário que os cristãos estejam totalmente devotados, consagrados ao Senhor, em plena consagração e consagração permanente ao Senhor. Porque senão, eu dizia a ela hoje, se nós não melhorarmos a qualidade da nossa experiência cristã, daqui para frente o pessoal não vai segurar a onda. Porque na medida que o mal vai aumentando, e esse mal se infiltra na cultura, e os valores todos são deturpados, e as pessoas todas já não têm mais referência nenhuma de temor a Deus, de reconhecimento de autoridade, de reconhecimento da família, de reconhecimento do que significa, na verdade, ser igreja de Jesus, do que significa o nosso testemunho missionário, então a igreja não vai aguentar o tranco. Nós precisamos nos consagrar. Quero dizer a você que esse texto está falando é disso, de consagração. Há muitas maneiras de nós nos consagrarmos, mas tem que ser sincero. Primeiro você precisa se converter de verdade, nascer de novo, começar uma nova vida com Deus. E aí, tendo nascido de novo, ter uma relação franca, amorosa, sincera para com Deus. Eu dizia do amigo que procurei, conversei hoje, essa semana com o pastor Paulo Bueno, de Camargo, mando um abraço a ele e toda a família também, Zilminha e toda a família. E nós constatávamos isso, que também uma coisa que é importante é consagração, outra coisa é o zelo que nós temos que ter e o cuidado que nós temos que ter para não fazer nenhum voto de tolo. Estou usando uma expressão de provérbios. Vocês têm ouvido, a maioria tem ouvido as ministrações, ouviram as ministrações de provérbios, então lembram que provérbios trabalha com essa ideia do sábio e do tolo. Então estou usando a palavra tolo. É tolo, por exemplo, nós acharmos, entendermos que não vamos pecar, é uma tolice. Nós já pecamos. Nós já pecamos, nós já fomos concebidos em pecado, concebidos em pecado, diz a palavra do Senhor. E Jesus morreu na cruz do Calvário para redimir as nossas vidas do pecado. A todos os irmãos metodistas que me ouvem, mas se há outros da igreja Holiness e de todas as igrejas que vêm da herança wesleyana, talvez estejam agora precipitadamente dizendo assim: não, mas a nossa tradição diz acerca da perfeição cristã. Então eu quero te dizer que você precisa ler direito o que o Wesley fala sobre perfeição cristã. Compre o livro. Talvez já não seja mais necessário comprar, talvez você já consiga na internet. Mas para quem gosta de manusear, então compre o livro e lá pela página 36, 37, ele vai deixar claro, claro, claro, claro. Eu não estou com o livro aqui, tá na estante, né? Mas lá pela página 36 ou 37, ele deixa claro o que ele está chamando de perfeição cristã. E o que Wesley chama de perfeição cristã é aquilo que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, colocá-lo em primeiro lugar. Wesley vai falar depois, amar ao próximo como a si mesmo, palavra de Jesus. Então, quando ele está trabalhando com o conceito de perfeição, ele está trabalhando com o conceito de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, essa é a ideia apresentada. Também abro um parêntese aqui, porque você merece que a gente trate as coisas com o máximo de seriedade. O conceito de Wesley de perfeição também não é só um conceito teológico, mas ele é também um conceito filosófico. Se você estudar, e ele era versado na filosofia, se você estudar Aristóteles, você vai entender o que é chamado de perfeito, do ser perfeito, ou do ente perfeito, tá bom? Não é doente, não. É de um ente, né? E se depois você pular de Aristóteles para São Tomás de Aquino, você vai ver que São Tomás pega a filosofia de Aristóteles e vai fazer uma elaboração filosófica e teológica também sobre o ser perfeito. Nesse caso, desses dois autores, em que Wesley era expert, ele acaba de se formar e já é convidado para lecionar em Oxford. Era um aluno fora de série, né? Não tinha padrinhos, não. O pai dele foi perseguido, foi preso, a casa dele foi incendiada. Não foi por apadrinhamento, não. Foi por causa da dedicação ao estudo. E você vai perceber, então, que nesse conceito de perfeição aristotélico, tomista, aristotélico e de São Tomás, há uma ideia presente, que é a ideia do perfeito como algo que é inerrante, sem dúvida nenhuma, está presente isso em todo o conceito do primeiro motor do universo, e há uma segunda ideia. Há uma segunda ideia que é o desenvolvimento. Eu já cheguei a trabalhar com vocês sem fazer toda essa menção. O desenvolvimento máximo do potencial de algo. Por exemplo, você planta uma videira e essa videira cresce no máximo de potencial que ela podia crescer. E ela vai dar o fruto numa quantidade máxima que ela podia gerar. Então, significa também uma ideia de perfeição. Traduza, pastor, quando algo ou alguém atinge totalmente o potencial para o qual foi criado. Tudo bem? Quando alguém ou algo atinge o máximo potencial para o qual foi criado. Se nós pensarmos num automóvel que não tem problema nenhum ao sair da fábrica e ele está com tudo certinho, a embreagem, o freio, o acelerador, a caixa de câmbio, a própria caixa de volante, né? A unidade de potência que é o motor. E tudo mais, você vai entender que esse automóvel alcançou o máximo potencial para o qual ele foi designado. E talvez esse automóvel alcance 150 km no máximo da velocidade, ou 120, ou 150, ou 170. Ele não se compara com um carro de automobilismo, de Fórmula 1. Porque esse outro carro foi desenhado, todo planificado, para alcançar uma velocidade de 300 km por hora, 350 quilômetros. Mas os dois, nos dois casos, se não apresentarem problema, alcançaram o que está implícito na ideia aristotélica e de São Tomás, né, tomista, de que o potencial todo está sendo desenvolvido. Usando o automóvel, você agora fica livre para pensar em tudo, tanto pessoas como coisas, que podem ou não alcançar o máximo potencial para aquilo que foram criados, ou que, pessoas que foram criadas. Tá bem? Então há uma ideia. E nós dizíamos, nós temos que ter claro que, fecho parêntese, nós temos que ter claro que nós fomos criados, sim, a Bíblia diz, assim, em 1 João, assim, eu escrevo para vocês, para que não pequeis. E quando o texto está falando isso, não é porque nós não vamos pecar nunca, mas é um estímulo à santificação, é um chamado à santificação. Não é a perfeição naquele primeiro sentido de inerrância ou de falibilidade, de infalibilidade, perdão. Não, é o sentido de desenvolver o máximo do potencial que você tem. Para desenvolver o máximo do potencial que eu tenho, só através de uma palavra: consagração. Meus irmãos, minhas irmãs, não adianta nada nós termos a nossa igreja crescendo em número se os irmãos não se parecem com Jesus. É para isso que nós nascemos de novo, para desenvolver a velocidade passo a passo, né, quilômetro a quilômetro, correr a carreira no sentido de parecer com Jesus, buscar a imagem e semelhança de Jesus. Não que nós vamos nos igualar a ele, porque ele não foi concebido em pecado, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de Maria, virgem sem nenhum pecado, ele é o segundo Adão, viveu sem pecado, morreu e levou na cruz os nossos pecados, os pecados não eram dele, e ele ainda ressurgiu pelo poder do Espírito Santo e apareceu aos apóstolos e subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O lugar à direita do Pai é dele, é do Cordeiro, é do Filho do Homem, é do Messias, é de Jesus. Ele é santo, santo, santo. A ele toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor. A ele a nossa admiração e reconhecimento. É isso que eu tenho que alcançar. É isso que eu quero alcançar. E mesmo que eu não alcance, que é o absolutamente provável, né? Eu não estou afirmando que alguém não poderá, se Deus assim o determinar, mas eu estou afirmando que não é a regra. Não é a regra. O que Deus espera de nós é que nós nos pareçamos com Jesus. Então, crescer em quantidade sem que os crentes se pareçam com Jesus é um crescimento enganoso. Nós podemos ter todos os departamentos de uma igreja, todos, todos, todos, uma série de departamentos, mas não adianta nada para Deus. Ele está olhando e está verificando. Ah, existe uma série de atividades nessa minha igreja, há uma série de departamentos, há uma série de ministérios, há uma série de áreas. Estou procurando usar nomes diferentes para denominações diferentes. Eles têm uma série de atividades, áreas, departamentos, ministérios, mas não são consagrados a mim. Não se tornam meus amigos. Não se aproximam de mim. Não vêm buscar a revelação da minha parte. Não vão à Sagrada Escritura para buscar santidade. E também não adianta ler a Bíblia de capa a capa, uma informação só para você lembrar. O diabo conhece a Bíblia inteira, de capa a capa, e não é por isso que ele é convertido, e nem que ele se parece com Jesus. Pelo contrário, ele é o inverso do que Jesus é. Então também não basta só ler, ah, já li 5 vezes de capa a capa, mas se a sua conduta, se os seus valores, se a sua mente não caminha na direção da mente de Cristo, do bom perfume de Cristo, da característica da imagem de Jesus, da semelhança de Jesus, então de nada valerá. Como 1 Coríntios 13 diz, se não houver amor, de nada valeria. Depois, para encerrar o texto lá de Coríntios. E se não houver amor a Deus, não vai valer nada. E podem surgir, então, inúmeros departamentos, ministérios, atividades, podem surgir muitas pessoas que entram numa igreja, e também pode acontecer que haja líderes ocupando os altos cargos dessa igreja, dessa denominação. E usando só uma nomenclatura assembleana e também bíblica, né? Diáconos, presbíteros, e aí nós podemos ter todos os outros 5 ministérios da igreja, nós podemos ter tudo isso, mas se não houver consagração a Deus, de nada valeria. E a consagração é esse amor a Deus, coisa que o diabo não tem, coisa que o mundo não tem. Coisa que a velha natureza não tem, esse amor a Deus. Então eu estou fazendo hoje um convite a você. Consagre-se a Deus. Busque a santidade de Deus. E aí tudo fará sentido. Se você estiver consagrado a Deus e vivendo na busca do padrão, na busca do padrão de Jesus, uma coisa que você vai aprender é que Jesus teve comunhão com os apóstolos, com os discípulos, e com os 70, e com os 120, e com as pessoas que ele curava. Ele teve comunhão com as pessoas, e nós seremos então tocados pelo Espírito para ter comunhão. É o segundo nome que traduz em 3 palavras toda a compreensão teológica da igreja. Consagração. Deus é santo, santo, santo, eu me consagro a Ele. Depois, por me consagrar a Ele, eu sou remetido à comunhão. Comunhão com Ele, comunhão comigo mesmo, onde eu me acerto comigo. Eu me encontro, eu reconheço as qualidades que Deus gerou em mim desde o nascimento. Eu reconheço também outras virtudes que Ele me deu ao longo da minha história. Pela família que tive, depois eu reconheço os dons do Espírito Santo que ele derramou sobre a minha vida. Eu reconheço tudo que Deus me deu e digo, foi Deus quem me deu. E eu tenho amizade comigo mesmo porque eu sei que tudo de bom que eu tenho vem do alto, vem do Pai das luzes. Você tem comunhão consigo. E tem comunhão consigo reconhecendo o erro também. Isso é fundamental, reconhecendo o pecado. E não importa se as pessoas não te perdoam. Não importa, também não perdoaram Jesus de Nazaré. Também não perdoaram Estevão. Também não perdoaram Paulo quando ele foi apedrejado e depois quando cortaram sua cabeça. Também não perdoaram pessoas que tiveram uma vida reta, santa, não perdoaram. E quando as pessoas erraram, no Antigo Testamento nós temos o assassinato de Moisés. Muita gente talvez não o tenha aceito mais quando ele voltou para Israel, né? Olha aí, ó, matou um egípcio, vai querer matar a gente também? Não, as pessoas às vezes não perdoam, não perdoaram. Não perdoaram a Davi quando ele adulterou. Mas Deus o chama de homem segundo o meu coração, homem segundo o coração de Deus, porque Deus perdoou. E Deus verificou aquilo que a aparência não mostra, porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Foi um erro? Foi um pecado? Foi. Tem que ser assumido? Tem consequências? Tem. Mas Deus perdoa e restaura. É como o pai amoroso na parábola do filho pródigo. Deus perdoa. Perdoe-se também. Você precisa reconhecer toda a virtude que Deus lhe deu, como eu disse, desde o nascimento até os dons do Espírito, como presente do Pai das Luzes. E reconhecer todo o erro como parte do processo, onde você, não que você fosse obrigado, você poderia vencer. Em tese, irmãos, quando nós nascemos de novo, em tese, nós podemos vencer o diabo, nós podemos vencer um mundo distorcido, corrompido, nós podemos, uma sociedade corrompida, nós podemos vencer a velha natureza, mas o fato, e contra fatos não há argumentos, é que nós ainda estamos num corpo corruptível. E esse corpo corruptível, muitas vezes, é suscetível a coisas que aquilo que eu quero, diz o apóstolo Paulo, eu não faço. E aquilo que eu não quero está sempre diante de mim, acabo fazendo. Pecados que passam pela mente, porque você ainda é parte dessa cultura, você é parte dessa história, e você vê algumas coisas, isso vai para sua mente, e sem que isso você perceba, isso entra pela sua mente e pode se esconder lá no seu interior. Por isso Davi fala dos pecados ocultos, e eu já mencionei umas quatro, cinco vezes isso, quando nós estamos falando de pureza. São pecados conhecidos, porque ainda estamos num processo rumo à glorificação. São pecados ocultos que nós nem percebemos quando entrou em nós, talvez na história, da nossa infância, talvez, na tradição da nossa família. Irmãos, são, inúmeros motivos, irmãs, são inúmeros motivos, mas meios em que o erro, o pecado, muitas vezes é assimilado por nós e depois a gente acaba externalizando isso. A boca fala o que o coração está cheio, a gente põe para fora aquilo que está lá dentro. Mas perdoe-se você, porque se você não se perdoar, você vai viver encurralado, pensando o que as pessoas acham de mim. Ora, tomara que elas achem de você aquilo que Deus acha de você, que você é criado por Ele, foi recriado por Ele, nasceu de novo, está num processo de santificação, foi justificado por Ele. Nós somos justificados por Ele, tornados justos pela fé em Jesus. Nós recebemos essa graça. Você foi justificado por ele. Tomara que elas achem isso, que você já está justificado desde a morte de Jesus, desde que você o aceite. Ele salvou você. Tomara que eles entendam que você está salvo, ou poderá permanecer salvo, né? Porque alguns podem cair da graça. Olha só a Bíblia. De capa a capa, e veja como qualquer outro pensamento, eu não vou entrar na discussão hoje da maior heresia da modernidade, porque eu não quero sair da consagração, da minha mesmo, né? Mas é possível que você venha sair da presença dele. E uma das maneiras de você sair da presença dele é se você não se perdoar. Ora, se as pessoas te aceitam, te perdoam, ótimo. Se elas entendem que você foi justificado, foi salvo, está em processo de santificação e é por causa disso sujeito a erros, ótimo, maravilhoso. Se elas não entendem e querem te julgar, siga em frente, perdoe-se e consagre-se e vamos adiante à busca da imagem e da semelhança de Jesus. Perdoe-se. Reconheça as virtudes e dê crédito a Deus. Reconheça os defeitos e Entenda que isso é parte do seu próprio processo de santificação. Na vida dos apóstolos, houve erros. Pedro negou Jesus depois de ter dito que ele faria melhor que todos os outros, ele não ia desamparar. Ele negou frontalmente, negou 3 vezes. Um amigo não faz isso com outro amigo, mas ele fez. Mas eu também já fiz. Todos nós já fizemos uma negação de uma maneira ou de outra. Paulo participou do assassinato segurando, assassinato de... Não é Eliseu, perdão. De Estevão. Participou segurando a roupa de quem apedrejava, mas depois ele fez parte do assassinato de muitos cristãos, até que no caminho de Damasco, aquela não foi a primeira experiência dele de perseguir cristão, não, ele já perseguia em Jerusalém. E isso era para ele uma dor. Muitos defendem que esse pode ter sido o espinho na carne, que não seria o problema só visual, mas esse pode ter sido essa lembrança, essa angústia de ter feito isso. Mas ele se perdoou e foi em frente. Meu irmão, consagre-se ao Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame-se a si mesmo, reconhecendo a graça e as virtudes, dando crédito a Deus, reconhecendo como vindas de Deus e reconhecendo você em processo, em processo. Eu quero aqui agradecer de novo, Pastor Paulo. Eu tenho que agradecer por 30 anos, né? Não é por um dia, não. Então, preste atenção. Não faça voto de tolo. Não queira pensar que você vai ser exatamente igual a Jesus. Não vai. Não vai. Ah, mas no novo nascimento eu também não fui concebido pelo Espírito Santo? Foi. No novo nascimento você foi convencido pelo Espírito Santo e aceitou a Jesus. Mas desde o seu nascimento biológico, isso não tinha ainda ocorrido. Você tem uma história, tem uma família, existe uma coisa chamada pecado de Adão, pecado original. Isso está entranhado na nossa história. Então, ame a Deus, ame-se a si mesmo e ame ao próximo. Agora, como é que você vai olhar para o próximo? Olhe para ele como Deus olha para você. Entenda as pessoas em processo. Mesmo quando eu falo da maior heresia da modernidade, muito maior que prosperidade, porque roubar dinheiro, como as igrejas neopentecostais, não todas, mas algumas, aquelas que têm mídia e tal, roubar o povo, isso é feito desde que, né, o mundo é mundo, antes do Novo Testamento. E no Novo Testamento também a igreja já roubou, e na Idade Média roubou para lascar. E na Idade Moderna, você pode ter certeza que nas igrejas tradicionais também teve discrepâncias. Agora, o fundamental nesse capítulo é você entender, não que você corte careca e depois deixe crescer a cabeleira e faça o voto para santificação e se abstenha do vinho e de bebida fermentada. Claro, se você é de uma igreja abstinente, então você vai seguir a orientação da sua igreja, mesmo sabendo que ela não tem referendo bíblico. Está errado. E eu venho dessa matriz, mas está errado. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. Aqui primeiro fala de vinho, para depois falar de vinagre, depois falar de suco. Está errado. Foi feito por Wesley, por quê? Porque ele vivia a crise da Revolução Industrial na Inglaterra e as pessoas estavam se tornando totalmente alcoolizadas. Como hoje, o maior vício não são as drogas. Ainda não são as drogas. Eu acho que no ritmo que caminha, as drogas ultrapassarão o álcool. Mas ainda não ultrapassou. Dado agora. Recente, 2020, no censo que saiu, só que não saiu em 2020, né, por causa da pandemia. Acho que é 2021, 22, sei lá. Depois você confira aí quando é que saiu. Minha esposa está dizendo aqui que é 23. Nossa. Então, preste atenção. Ainda o alcoolismo é o pior problema do mundo. Bom, é por causa disso a nossa tradição tem o direito de dizer que isso é bíblico? Não tem o direito. Não é bíblico. E quando nos cânones da igreja está dizendo que vai seguir a Bíblia e depois não segue, só segue naquilo que interessa e não segue na totalidade, está errado canonicamente. Podia ser processado pelos advogados da igreja. Está errado canonicamente. Não tem referendo bíblico. Isso não está na tradição de Israel. E a Bíblia é toda escrita segundo a tradição de Israel. Mas se você vai se abster, ótimo. Quer fazer o voto de Nazireu? Faça. É de uma igreja abstinente? Então se abstenha por reconhecimento da autoridade da denominação. Só não diga que é princípio bíblico, porque não é. Tá bem? Se abstenha. Aliás, boa parte dos cristãos, mesmo não sabendo nada de ou pouco de teologia, se abstêm porque não é o costume da igreja no Brasil, que chegou fortemente do sul, da região sul dos Estados Unidos. Então, mesmo que não seja dessa matriz que eu mencionei a vocês, de outras matrizes, também as pessoas não têm o hábito. Ótimo, então mantenha-se assim, mas não diga que a Bíblia está orientando. Nesse caso do voto de Nazireu, é um voto especial para a santificação. Nesse voto, sim. Mesmo assim, no final depois, na segunda parte do capítulo, o texto vai dizer: depois, quando acabar o tempo, ele poderá de novo beber vinho. Versículo 20, eu leio para você. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé, é a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Então fica claro. Podemos todos nos abster, todos. Os que têm uma matriz, têm outra matriz, por uma questão de opção. Podemos fazer isso. Só não podemos dizer que isso é bíblico. Nunca. Muito bem, eu quero encerrar essa ministração com toda alegria, dizendo para você agora: consagre-se amando ao próximo. Trate ele como Deus tratou você e trate com esse amor, compreendendo que as pessoas estão num processo. E ame a sociedade também como a extensão do próximo, entendendo que a sociedade precisa ouvir do amor a Deus. E uma coisa que atrapalha, inclusive, é quando a igreja é muito chata, a igreja cristã começa a ser chata e sem base bíblica começa a julgar as pessoas e a dizer, nossa, né? Tá, eu vi tomando lá um cálice de vinho. Isso atrapalha, só atrapalha. Ajude a pessoa com o evangelho vivo. Ajude as pessoas com o evangelho vivo e verdadeiro. Fale de vida, vida abundante, vida plena, vida eterna. E tudo que a Bíblia diz sobre isso. Então, ame a Deus. Ame-se a si mesmo, ame ao próximo, ame a sociedade. E voltando e fechando o texto, eu digo a vocês, depois vou dar essa bênção arônica, bênção sacerdotal. Então, quando alguém ia fazer o voto de Nazireu, homem ou mulher, vejam que curioso, particularidade, a mulher podia fazer também. Maravilha, aqui já havia um avanço nesse capítulo. Houve um pequeno avanço, né, na compreensão de que homem e mulher podiam se consagrar. Então, faça um voto especial de consagração. E se você quiser chamá-lo de Nazireu, pode ter certeza que Deus não vai se desagradar, mas é melhor, como voto de nazireato, biblicamente é muito específico, é melhor você chamar, eu quero fazer um voto de consagração. Voto de consagração para orar e ser teu amigo. Eu quero fazer um voto para ler mais a Bíblia, mas para ser teu amigo, Senhor, para te compreender, compreender a tua revelação. Eu quero jejuar, mas não para ficar fazendo regime, nem para passar fome, é porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer um voto porque eu desejo tomar santa ceia. Eu não quero abrir mão de tomar santa ceia do Senhor, porque essa presença misteriosa de Jesus ali vai encher a minha vida da presença de Deus. Eu vou fazer um voto de buscar ir à igreja, de desencavernar, de sair dessa coisa do desigrejado. Eu vou congregar numa família na fé e todo mundo ali tem os seus acertos, ou a maioria, né, um bom número tem os seus acertos, e muitos, a totalidade, né, tem erros, estão em processo, mas eu estou pronto, agora eu estou pronto para ir aceitar os erros que forem cometidos. Agora, veja bem, há igrejas que você não vai conseguir engolir mesmo. Não dá. Teologicamente não dá. Uma série de aspectos não dá, eclesiologicamente não dá, então você vai optar por uma que dê, uma que tenha integridade, uma que tenha, sabe, vida, uma que tenha gente, eu acho que essa palavra, gente íntegra, gente que quer a presença de Deus, você vai achar aquela com o seu perfil ministerial. Então faça um voto especial. Faça um voto, só não faça voto de tolo. Só não faça o voto dizendo, ah, como eu nasci de novo pelo poder do Espírito Santo, eu sou igual a Jesus. Não, não é e não vai ser. Não é e não vai ser, porque só ele está sentado à direita de Deus Pai. Nem aqui na história, nem no além história, né, no pós-história, né, você não vai ser. Então faça um voto de santificação, de busca do Senhor. Aí, pastor, mas eu quero me abster, eu sempre me abstive, eu quero me abster de vinho e bebida fermentada. Glória a Deus, abstenha-se, abstenha-se. Só já foi recomendado, última vez, não diga que isso é ferramenta bíblica, não é, só em um caso ou outro, né? E por um tempo específico. Mas você quer fazer, é bênção. Porque você quer fazer uma dedicação ao Senhor, você quer agradar ao Senhor. Então, você está tentando, está tentando não é uma boa palavra, está buscando das melhores maneiras agradar ao Senhor e você quer manter a sua pureza pessoal. Isso para alguns não fere a pureza, para outros fere. Se fere para você, então abstenha-se do vinho e da bebida fermentada, né? Não é o caso hoje nosso, vinagre feito de vinho, né? Nem coisa parecida, mas eu também não quero nem tomar suco de uva. Olha, irmão, suco de uva é gostoso, se não for muito açucarado, e você for diabético como eu, mas suco de uva é gostoso, mas você quer se abster? Abstenha-se. Agora entenda que isso não é o mais importante. O mais importante aqui não é o tamanho da cabeleira. Deus é claro que deu essa ordem para estabelecer um voto especial, mas não precisa cortar careca. Já basta os carecas que estão, como eu, né, presentes na história. Você não precisa cortar careca. Mas eu quero cortar careca. Então corte. Corte careca. Mas não fique maluco. Porque eu me lembro de um grupo onde todo mundo numa igreja, eu não posso mencionar nem mais um dado, senão as pessoas vão reconhecer do grupo majoritário que está aqui, né? O pessoal saiu cortando careca, saiu ficando com o pé no chão, andando pela rua, né? E como mendicante. Então, preste atenção, pode cortar? Pode. Pode. Mas faça isso como um comprometimento de vida. E é menos importante o tamanho do cabelo, se está careca ou se é cabeleira, se a barba é grande ou se ela é curta, o mais importante é o teu coração. Agora, para você, você sente esse desejo? Não, não há nenhuma regra que proíba, não há nenhuma regra proibitiva. Então você deseja, isso é parte da tua experiência, para você é importante, porque cada sujeito, cada pessoa vem de uma família, vem de um histórico, vem de uma tradição. Isso é importante para você? Vamos em frente, né? Não vai beber vinagre, né? Que isso faz mal, mas quer se abster do suco de uva? Então se abstenha, mas o importante, lembra, é o seu coração. E todo o seu voto, versículo 8, era no Nazireato, era assim: todo o tempo do voto é dedicação especial a Deus. O melhor é que esse voto não fosse por 30 dias. É um voto que tem que ser por toda a vida, né? Dedicação especial a Deus. Mas quer fazer? É como no jejum: eu quero fazer um jejum de 3 dias. Faça! Faça! Procure a orientação do seu pastor e pastora, só para você não deixar de tomar água, né? Quem é diabético também precisa tomar os remédios necessários. Eu não vou ficar falando quais são aqui. Procure o seu pastor e procure o seu médico, se quer fazer alguma coisa dessa natureza. Mas lembre, o importante para Deus é o seu coração. Isso às vezes é mais importante para a pessoa. Pastor, então por que Deus disse? Deus disse porque ele considerava importante estabelecer naquele momento de deserto um parâmetro para que Israel soubesse que era possível estabelecer durante um tempo X um voto especial diante dele. E aí no sétimo dia, fazia uma coisa, né? Também não podia se aproximar de morto, porque os mortos eram impuros, para compreensão aqui do Pentateuco. Isso vai até Jesus, irmãos. Isso é essa lei do puro e do impuro vai até Jesus. Jesus vai rearticular tudo. Vai fazer o que os juízes fazem, porque há uma mesma lei no país, mas. Então, o advogado A lê a lei assim, o outro advogado B, ou juiz A, ou juiz B, lê buscando o espírito da lei, o que ela de fato quer dizer. Então, você vai buscar em Jesus o espírito da lei e o espírito da profecia. E aqui eu quero te afirmar que o espírito é dedicação ao Senhor, consagração ao Senhor. Não está proibido de rapar a cabeça, pode rapar. Quiser ficar igual a mim, pode rapar, não tem problema. Eu, se pudesse, ainda tinha cabelo, né? Mas se você tem cabelo e quer rapar, é importante para você, está dentro do seu voto, pode fazer. No oitavo dia você vai levar o sacerdote? Não, não vai fazer isso que seu pastor vai te internar, né? No sanatório, e não vai poder levar duas rolinhas e dois pombinhos, porque a Sociedade de Proteção dos Animais te prende. Então, veja, existem algumas coisas que são da cultura, de uma época. De novo, não vou me alongar nisso. Aí era feito o sacrifício pelo pecado. Eu tenho uma boa notícia para você. O sacrifício pelo pecado, que era feito com os animais, já foi feito pelo Cordeiro. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já se sacrificou pelo pecado, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E ele mesmo se ofereceu como um holocausto. Esse rito de expiação já se deu na cruz do Calvário, e agora toda a graça nos foi dada para nos santificarmos, para que nós sejamos justificados, salvos, santificados e glorificados a caminho da glorificação eterna. Então você pode pegar muito desse voto de Nazireu, mas pegue sobretudo a ideia de um voto especial de entrega diante de Deus. porque o Cordeiro Perfeito, versículo 14, também já foi entregue. A ovelha perfeita foi Jesus. O Cordeiro Perfeito é Jesus. O sacrifício pelo pecado ele já fez. Aleluia! E os outros elementos do cerimonial, todos eles Jesus já cumpriu. Por isso agora nós podemos ter todo o poder e toda a autoridade. Não para cumprir exatamente o ritual, como eu disse, já há elementos aqui que não podem ser feitos. Mas algumas coisas podem, e você quer fazer, tudo bem. Mas lembre que o sacrifício perfeito, a oferta perfeita para remissão de pecado, para expiação de pecado, foi feita por Jesus. Agora cabe a você aceitar Jesus. E depois de aceitar, cabe a você se santificar. Porque uma igreja, a igreja que Jesus está esperando em todo o mundo hoje, é uma igreja santificada, é uma igreja consagrada, é uma igreja unida, comunhão, e é uma igreja missionária. Lu, eu tentei ligar para você hoje umas 10 vezes, mas eu acho que era hoje o dia da Sarinha viajar. Então, parabéns, Lu, parabéns, Edu. E saiba que eu vou ligar de novo e eu vou ficar na brecha pela Sarinha. E eu não estou brincando. Sexta-feira é o dia de orar por missionários. Eu e Margarete vamos orar pela vida dela. Vamos orar pelos três, mas nós especificamente por essa decisão. Então, que esse voto inspire você a uma consagração, uma santificação, a consagração a Deus, a comunhão com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a sociedade e a missão, a realização da missão, porque isso tudo aqui nos remete. Israel foi chamado para uma grande missão de fazer conhecido o nome do Senhor por todas as nações. Esse é o chamado de Abraão, pai das nações. Abraão, Abrão significa pai de uma nação. Abraão significa pai de nações. Então todos nós somos filhos de Abraão, sim, na medida em que Deus chamou Abraão para que essa mensagem chegasse a todas as nações. Eu encerro essa palavra com gozo no coração, agradecendo mais uma vez os irmãos que com quem compartilhei essa palavra. E deixo sobre vocês essa bênção que está encerrando o capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e seus filhos e ordena-lhes. Assim abençoareis os filhos de Israel. Direi a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Em muitas Bíblias está: O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre a igreja no ano 2024, em todas as nações da terra. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, em toda parte. Que o Eterno revele a ti a sua face de misericórdia. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Em outras traduções, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. E assim nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Essa palavra era para ser cumprida com os israelitas, e nós somos a sequência desse processo, e o Senhor promete nos abençoar, que essa bênção que veio sobre eles lá atrás venha sobre nós hoje e nos guie até a volta de Jesus, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.